você sabe disso. Conta playboyzada, solta fotos. Já falei que isso é meu compromisso. Rap é um compromisso, brinda é isso. Levantei os corpos. Um, dois, Molotov. Repressão, resposta, black bloc. Conservadorismo vira estopim. Acendeu, agora vai até o fim. Bolsa importada e nada na cabeça. Like no Instagram e nada na cabeça. Escritório do ódio não se escondem mais. Sádico, tiranos, eles querem mais. Gatilho, clic-clac. Nem precisa de muito pra ceder o pé. Malandro sabe bem o barulho que compra. Cuidado se gavar. Pela sombra. Pela sombra. Pela sombra. Sombra, vá pela sombra. Eu vou soltar minha bomba. Cuidado, siga vá pela sombra. Eu vou soltar minha bomba. Cuidado, siga vá pela sombra. Eu vou soltar minha bomba. Cuidado, siga vá pela sombra. Eu vou soltar minha bomba. Vá pela sombra. Da fome de viver, de todo querer, cada passo a mais vai lhe dizer. Na fumaça dos dias, por todas as vias, sua alma ainda vai arder. Sabemos que ardemos, mesmo quando não queremos. Às vezes pros remédios, às vezes pros venenos. Desejos, pecados e faxinas. Segredos, descasos e chacinas. Doenças, afagos sem vacinas. Eu vou soltar minha bomba. Cuidado, se cava pela sombra. Eu vou soltar minha bomba. Cuidado, se cava pela sombra. Soltar minha bomba, cuidado, siga vá pela sombra. Eu vou soltar minha bomba, vá pela sombra, pela sombra.